Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, de classe animal e tudo igual. Aqui é o Tucano e eu estou ficando especialista em me fuder. Bom dia, boa tarde, boa noite, bípedes, aqui é o Sr. K e eu gostaria de dizer, volto a repetir, que eu não consigo entender por que as pessoas saem do desembarque internacional com um sorriso na cara. De repente foram pro Paraguai, né, velho? Estão voltando pro Brasil, tá no lucro. E tem voo pro Paraguai? É, cara, tem. Claro que só tem ônibus no Paraguai, caralho. Paraguai tem aeroporto, cara. Que escroto. O Brasil não destruiu o aeroporto do Paraguai? Destruiu a capa de guerra. Na guerra do Paraguai. Aqui é o Azaghal. E como diz o Guga Mafra, viajar é se fuder. É foda. Muito bem, nerds, estamos aqui para mais um Nerdcast Viajar é se fuder. Porque nós sabemos que uma viagem não está completa sem você se fuder. Nenhuma viagem está completa. Não é nem questão de estar completa. Se você sai de casa com a intenção de não se fuder, você já está errado. Eu já vou viajar pensando no Nerdcast. Sempre tem esse consolo, né? Exato, pelo menos. Né? Se eu sobreviver, pelo menos terei histórias pra contar. E meio. Canelada. Canelada. Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. Azaghal, vamos começar janeiro economizando com a liquidação Modafoca 2017! Olha aí. Já tá rolando, desde essa semana até o dia 22 de janeiro. Preste atenção, descontos que vão até 50% em toda a NerdStore. Exatamente, é isso. Em janeiro, desconto até 50%. Mas desconto em quê? Livro, colecionáveis, board games, acessórios, coisitas de cozinha. Cara, vai lá. Tem um link aqui no post pra você ir diretamente, que é nerdstore.com.br/modafoca2017. Você já vai encontrar lá tudo organizado de 20 até 50% de desconto. Tem produto pra todos os bolsos, cara. Tem camiseta, você compra duas ou mais, frete grátis pra todo o Brasil. Tem mais 50 livros com desconto de até 40%. Cara, é muita coisa. Tem livro começando a R$19,90. Olha! Então corre que é só até o dia 22 de janeiro de 2017 a grande liquidação motherfucker na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil. Calma que não acabou ainda. Vamos lembrar. Ah, do Ibits. Do Ibits. É isso aí, nerd. Já sabem, nós estamos concorrendo entre gigantes, entre multinacionais, entre empresas com investidores. Lojas que têm muito dinheiro por trás. Aham. Uhum. Tem muita capacidade de, sim, fazer um bom atendimento. E a Nerd Store? Essa lojinha que começou num armário, que já foi pra uma sala, depois foi pra um quarto de serviço. Olha aí. Depois foi pra uma sala comercial. Exato. E agora tem um galpão. E a gente sempre, desde os primórdios, sempre quis prestar o melhor serviço, porque nós também somos consumidores. E a gente sabe da frustração que é o serviço de atendimento ao cliente no Brasil. Exato. E a gente sabe da confiança que uma pessoa põe numa loja, na nossa loja, quando faz uma compra online, quando ela escolhe um produto e ela não pode manuseá-lo, ver, isso. No começo só as camisetas, a gente sabia, puto, o cara vai comprar uma camiseta sem experimentar, sem ver a qualidade, sem ver a estampa. Então a gente sempre quis prestar o melhor serviço pra evitar qualquer tipo de frustração. E mesmo quando aconteciam imprevistos, como os Correios conseguirem destruir uma caixa com a caneca que a gente jogou futebol no escritório e não quebrou, mas os Correios conseguiram quebrar essa caneca, a nossa política é: o cliente tem sempre razão. Então, minha caneca chegou quebrada, manda uma foto, precisa nem mandar essa caneca de volta. A gente manda uma caneca substituta, que a gente sabe, né, da capacidade destrutiva que tem os Correios. Então, o nosso esforço sempre foi de prestar o melhor serviço possível. Exato. Tanto que nós temos uma nota altíssima no IBIT. E isso é motivo de orgulho pra gente, porque essa nota é dada pelo feedback dos consumidores. Exato, que o IBIT é um site de reputação e certificação que é definida pelos próprios clientes das lojas. Entendeu? Isso, a gente também tem uma nota altíssima no Reclame Aqui. Exato. Nota muito boa, de avaliações dos usuários também. Sim. Então a gente realmente se esforça pra ter o melhor atendimento ao cliente, melhor controle de qualidade. E isso é realmente algo que a gente corre atrás, quer que aconteça mesmo. Então, a gente está no Prêmio IBIT, junto com gigantes que investem milhões em marketing, é um motivo de orgulho já. Uhum. Mas não se vive de motivo de orgulho. Se vive de dinheiro e de prêmio. Exato. E a gente quer esse prêmio. Exato. Então a gente está convocando aqui o Nerd Power. Uhum. Você tem que ir lá votar na Nerd Store. Você clica em vote agora e aí tem a categoria Loja Diamante. É nessa categoria que nós estamos concorrendo. Exato. Loja Diamante. Exato. Você dá uma buscada lá, você clica Nerd Store, o novo logo, e aí você dá votar, e aí tem lá nome, CPF, e-mail, você preenche, votar, tá votado. É isso. Menos de 30 segundos, simples. Você vota, aí você fala pra sua mãe, aí você ajuda a sua mãe, porque talvez ela não saiba como vota. Aí você fala pro seu pai, aí você fala pra sua avó, aí você fala pra sua namoradinha, se você tiver namoradinha. E você fala pra sua amante, caso você tenha uma amante. E pros seus amigos, e falem pra todos eles votarem, porque todas essas pessoas, talvez não sua mãe e seu pai, mas os outros sim, devem algum favor pra você. Eu sei. E essa é a hora de cobrar esse favor. Porque no dia da premiação, se a Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil, subir no palco pra ganhar esse prêmio é de vocês também. Olha aí! Muito bom! Excelente! Então não esqueça, ibit.com.br, tem link aí no post pra você ir direto, mas se você entrar pelo site, é só clicar no bannerzão da votação e clicar na categoria Diamante votando. Se você quiser um link encurtado, a gente tá usando aquele bit.ly, / nerd ebit. Tudo junto. Nerd ebit. Nerd ebit. Nerd ebit. Não, não é. É nerd ebit. Nerd ebit. Nerd ebit. Mas tem link aí no post, tem link no site. Olha. Vá lá e vote. Só vai até dia 31 de janeiro. Então vota, cara. Ainda dá tempo. Vota, vota! E se você não quiser ouvir e-mails, recados do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 19 minutos e 17 anos novos em Amsterdã. Muito bem, Azaghal. Retomando agora em 2017 as atividades normais, porque a gente começou o ano com o Nerdcast RPG, depois teve o melhor, né, o 550, melhor do último ano de Nerdcast, e agora voltamos à nossa programação normal, agradecendo aos nerds que doam sangue toda semana. Cacetada de cacetes de agulha. Cacetada de scalps solidários tá, aqui. Tá acumulado, exatamente. Vamos lá. Vamos pedir para o senhor Léo dar uma aceleradinha. Dar um tico-teco na galera. Vamos lá. Nisla Souza, Yuri Bass, Maurílio Júnior, Bianca Brenha, Bruna Evangelista, João Silvestre, Leandro Samora, Henrique Schwertzfraga, Soraya Arbex, Thiago Roque, Luan Almeida, Jonathan Guarnieri, Bianca Bagesteiro, Ednaldo de Andrade, Leonardo Galera, Franco Caires, Daniel da Costa, Gabriela Xavier, Renan Furini, César Xavier, Fernando Teixeira, Luan Novak, Samuel Melcher, Camila Mendes, Carlos Fadiga, Vinícius Goulart de Souza, André Bentes, Luiz Paulo Porto, José Guilherme, Maria Clara Alves, Silas Andriguet, Marco Antônio Marchion, Leonardo Garbini, Paulo Henrique Albuquerque, Roberto Rudinei, Miguel Arcanjo, Gustavo Henrique, Gabriel Pinheiro, Marta Sugino, Danilo Tecchio, Thiago Santiago, Rodrigo Rocha da Costa e Danton Sampaio, nossa! Muito obrigado, gente, por doar sangue. Bande sangue aí. Isso aí, nessa época a galera não doa sangue, é difícil, é bom que tenha bastante estímulo, cara. Tudo bem que tá acumulado, né? Então, tá acumulado, exato. Não, mas é muita gente, é muita gente, a gente fica muito agradecido por essa ajuda pra quem precisa. Temos também a galera que está doando cabelos. Olha aí. Temos o Guilherme Oliveira dos Santos, a Maria Heloísa Pastório, a Renata Teixeira, a Lia Beatriz, a Jéssica Bispo, Ana Beatriz Silva, Bianca Bagestero, Isabela Bonassi, Daiane Cupini, Bruna Tosseto, Grace Ferreira, Thiago Zanelato, Paulo Bruno, D'Andrea, Michele Barcelos, Regina Guimarães, Natália de Abreu Magalhães, Andréia e Camila Colodetti. Aê! Valeu, galera! Muito obrigado! Muito obrigado a toda essa cabeçada que doou cabelo, que doou sangue. Vocês estão ajudando muitas outras pessoas. Vá no Prêmio Beat e vote também na Nerd Store e ajude a Nerd Store. A gente não precisa de sangue, a gente precisa de clique. Exato, muito bom. A arte dos fãs também é acumulada. Muitas artes. Não tão acumulada assim, já que ela vem só a partir do Nerdcast de RPG. O volume grosso. Ah, mas tinha do Star Wars também. Tinha, mas o volume grosso veio de artes do Nerdcast de RPG. A galera ficou empolgadíssima e mandou várias artes. Nós temos aí James O'Flanagan, Thomas Edmund Faraday e Dom Javier Francisco Azaghal pelo Pedro Gabriel. Muito Ele fez bom. Três artes diferentes, ficou empolgadíssimo. Temos também do Renan Santa Terra uma arte do Billy, outra do Dom Azaghal, uma do Faraday, do Giacomo e do Venkman. Olha aí, muita coisa. Tem também o Nier Latotep do Tauan Talari, o Homem Sem Face pelo Caio Borazzini, cara, que ficou muito assustador. O Geraldo Bosco também mandou uma arte do Sanatório de Newcastle, toda sinistra, muito maneiro, cara. Temos Call of Cthulhu The Game por Anderson Bernardes, uma versão 8-bits. Olha, muito bom. 16-bits, alguns bits. Do Nier Latotep Faraó, do Alan Souza, muito maneiro também. Aí o Rafael Morandini mandou um Durden e um Oleg como se fossem peças de board games. Muito irado, muito maneiro. Aí o Rafael Melo mandou um desenho do Senhor da Sioninha, muito obrigado, ficou lisonjeado, ficou muito maneiro. Temos a Chofana, que fez o Billy. Oh. Temos um Dom Azaghal pelo Luan Cardoso dos Santos. Muito maneiro. Temos um outro Nier Latotep pelo Wanderson Bayer. Temos um Dom Azaghal pelo Leonardo de Costa Ramos. Temos outro Nier Latotep por Gabriel Fernandes. E mais uma arte de RPG Call of Cthulhu. Cthulhu. De Gabriel Garcia. Entre dezenas de outras e entre artes que não estão aqui nesse post. Eu vi um monte de coisa lá no grupo do Jovem Galera Nerd. Galera que mandou as artes no grupo do Jovem Nerd, que botou no Instagram, mande aqui pra gente, cara. A gente quer prestigiar suas artes aqui também, colocá-la aqui no post. Sim. A gente acha maneiríssimo. A gente não ganha nenhum dinheiro com o Nerdcast RPG diretamente. Na verdade, a gente gasta dinheiro com ele. Sim. Né? Ele não dá prejuízo porque a gente fica muito satisfeito com o resultado. Sim. Mas a gente paga os locutores, né? Os dubladores, os atores que fazem as vozes. A gente tem o custo da vitrine e tal. A gente compra sound libraries de efeitos especiais. Isso. Não são programa, baratas. É um programa que é custoso, né? Mas essas ilustrações recompensam. Não são pagamento é dinheiro. Mas elas recompensam, de certa forma, o trabalho que a gente tem. A gente fica pegando as ilustrações. A gente tem um grupo com o Leonel Caldela, né? É. E a gente fica mandando, caralho, olha essa. É, ficou muito foda. Então, todo mundo que fez ilustrações ou artes ou fotomontagens ou manipulações digitais, o que você tenha feito, manda aqui pra gente. Manda pro e-mail nerdcast@jovemnerd.com.br. A gente quer ver, quer destacar e quer ter elas compiladas aqui. Sim, com certeza. Muito bom. Marco Antônio Guzmão Carvalho, 36 anos, professor e desenvolvedor web, Assis, São Paulo. Ó. Gostaria de parabenizá-los pelo Nerdcast de RPG, o 549, que já se tornou meu episódio de RPG favorito. Muito obrigado. Entretanto, preciso fazer uma correção no nome de um objeto litúrgico citado. Ah, coitado, Leonel. Aos 36 minutos e 11 segundos, é citado que Dom Azaghal está segurando um aspersório. Eu descobri que o aspersório não era exatamente aquilo quando eu estava editando. Aquele negócio que solta incenso. Porém, o negócio que solta incenso chama-se turíbulo. Aspersório é um objeto litúrgico que é utilizado para aspergir água benta. Aquele negócio que o cara, sabe, faz aquele movimento com o braço e joga água benta nas pessoas, né? Aqueles pingos de água benta. Esse é o aspersório. Parabéns pelos 11 anos de Nerdcast, que vocês continuem por muitos anos, para a alegria de todos nós nerds. Ah, que legal. Muito obrigado. Não foi tão legal assim, né? Foi uma correção normal. Caneladas. Ah, muito. Ah, que legal. Obrigado. Nossa. Não, porque ele elogiou. Foi um dos né? Ele foi simpático. Ok. Albert Alves, 19 anos, New Iguaçu, Rio de Janeiro. New Iguaçu. Gostaria de parabenizá-los pelo Nerdcast passado, seja ele qual for. Foi o meu primeiro contato. Não sei. Pode ter escrito esse mesmo. fez há 5 anos atrás. Né? Vai saber. Foi meu primeiro contato com uma sessão de partida. Não sei ao certo se assim a nomeação apropriada. Sintam-se indiscutivelmente à vontade na correção dos termos de RPG. É, foi uma sessão. Ele tá falando do último programa. Foi uma sessão de RPG, é isso. Então ele nunca ouviu falar de RPG, pelo visto. É, foi o primeiro contato dele. Fiquei, de fato, impressionado com a qualidade e imersibilidade, não sei se essa palavra existe, que se pode atingir com o uso de criatividade, boa interpretação, improviso e alguns dados. Legal. Gostaria de aproveitar algumas linhas e momento aqui conferidos para pedir gentilmente que transmitissem também minhas sinceras parabenizações. Escreve de um jeito meio velho, né? Thomas Faraday que escreveu. Caraca! A todos os participantes. Ele tem 19 anos, cara. Pois é. Parabéns. E especialmente devido ao desempenho, ao literalmente mestre de narrativas, Leonel Caldela. É incrível sua magistralidade em desenvolver histórias. Leonel realmente foi fantástico nas descrições, nas ambientações e na sagacidade. Sim. E no improviso, cara. Leonel é um escritor, né, cara? É outra coisa. Devo confessar que lhe sou ouvinte há pouco tempo. Cara, eu gostei do parabéns. Albert, cara. Parabéns, 19 anos, cara. Call of Cthulhu. Não existe maneira não tem, errada. É, tá, não existe já que nenhum humano é capaz de pronunciar corretamente. Exato. Call of Cthulhu me despertou um novo interesse e imediatamente procurei saber sobre seus nerdcasts semelhantes. Quando fui conferir a playlist correspondente a este gênero, me deparei com um preocupante detalhe. O intervalo temporal entre os episódios de histórias anteriores. Ele tá preocupado que demora um ano, entendeu? Pra sair os nerdcasts de RPG. Ah. Antes de mais nada, quero manifestar minha ciência em reconhecer que, devido ao nível de qualidade almejado, é de se supor a labuta necessária. Não é possível que esse cara tenha só 19 anos. Não é possível. Principalmente, imagino, no processo de edição. Contudo, devo revelar minha preocupação como um ansioso audiente em desejar que não fosse desta vez tão demorado o intervalo entre as partes. É o desejo de todos. Não falo apenas pela óbvia curiosidade sobre o que acontecerá em seguida, mas também por um fluxo de continuação mais coeso, sem a ocorrência de uma quebra brusca na sequência, onde se preservará o clima e imersibilidade. É até difícil ler de tão rebuscado que é o e-mail dele. Sem ocorrência de uma quebra brusca na sequência, onde se preservará o clima e imersibilidade com maior facilidade, criados por vocês com tanto esmero. Dito exposto, apenas me resta sinceramente lhes desejar sucesso. E também a todos os ouvintes, que este ano, já iniciado, seja-nos próspero em todos os aspectos. Demais, né? Cara, aqui meio fantástico. Não é? Ele tá preocupado, demora um ano. Demora, gente, mas demora porque demora. Mas quando vem, vem. Ele vai vir, gente. Ele nasce. Ele surge. É uma gestação mais longa do que o normal. Daniela Stephanie, 21 anos, estudante de arquitetura e urbanismo, Sete Lagoas, Minas Gerais. Sobre o último Nerdcast, o RPG Call of Cthulhu, o mistério de William Faraday, resolvi desafiar o senhor da Oceania e criei coragem de ouvi-lo durante a noite, antes de dormir, mesmo sendo muito medrosa. Coloquei meus fones de ouvido, deitei na minha cama, que é encostada na parede, e dei boa noite para minha prima, que estava passando as férias na minha casa e dormindo na cama extra do meu quarto. Acabei cedendo ao sono e dormi no meio do exorcismo, o que me causou pesadelos fodas. Caralho. Acordei no meio da madrugada assustada e desorientada, e quando olho pro lado, encontro um vulto ajoelhado e balbuciando palavras que eu não entendia, com uma bíblia na mão. Meu Deus! E não pensei duas vezes, acreditei que estava sendo exorcizada e estava em um lapso de consciência. Fiquei desesperado e comecei a me debater na cama desesperadamente, até bater a cabeça na parede. Meu Deus! O que aconteceu? Gente, calma. Quando a minha prima acendeu a luz, assustada pelo meu surto, eu percebi que era ela que estava ajoelhada orando antes de dormir. Perdi o sono e fiquei com dor de cabeça, mas nada grave aconteceu. No outro dia, terminei de ouvir o Nerdcast na parte da manhã com um cagaço enorme, mas valeu a pena, o episódio está sensacional. Obrigada pelo trabalho incrível, muito bom. O Best, essa agora é o meu primeiro e-mail. Olha que sacanagem. É só uma história, vai. Falar que a última vez que a gente viajou, a gente começou se fudendo, mas no final, a situação merda acabou se revertendo numa situação boa. A gente já foi viajar pro Japão, né? A gente já falou aqui. E aí, no caminho do aeroporto, a gente recebe uma ligação da companhia aérea, American Airlines, que é a companhia campeã de... Cara, é impressionante como esses caras atrasam. Atrasam tanto, aqui no Brasil nem tanto, nos Estados Unidos é a loucura. É. Que o aplicativo deles, né, da American Airlines, pros smartphone, é excelente em termos de avisar sobre atrasos e mudança de portão. É. Ele notifica, ele é muito bom nesse sentido. Eles são muito bons. Sabe qual é? Você não fica desinformado. Aqui no Brasil eles te ligam, falam, olha, só te ligando pra avisar que o teu voo vai atrasar. Tipo assim, olha, nós somos uns merdas. Mas, tendo essa situação, tendo em vista a situação, a gente tá tentando fazer o melhor nesta merda. Mas é engraçado isso, né, cara? Exatamente. É o tipo da coisa. Se você faz uma coisa muitas vezes, você se torna bom naquilo. Se eles atrasam 10, a cada 10 voos atrasam 6, cara, eles vão saber como lidar com atraso. Eles vão fazer um programa foda explicando, olha, o seu voo atrasou e vamos ligar, entendeu? O esquisito não é quando atrasa. O esquisito é quando sai na hora. Quando sai na hora que eles não sabem o que eles fazem, cara. Não sei o que fazer. O aplicativo deles, inclusive, é o único que eu vi que tem isso. Não sei se outros têm. Ele diz onde está sua mala. Sua mala entrou no avião. Sua mala saiu do avião. Olha. Sua mala foi... registrado no check-in. Sua mala chegou em Caruaru. É. Exatamente. Já é o padrão também perder mala. Tô indo pra Hong Kong, velho. Sua mala foi aberta por um Zé Mané com a caneta Bic. Aí você comprou a mala errada. Mas o que eu tava falando é o seguinte, a gente tava indo pro aeroporto, um puta trânsito, mas a gente tava dentro do horário, e tá tudo certo, e aí a gente recebe essa ligação. Olha, o voo de você está atrasado 5 horas. A gente já contou essa história, né? Então eu vou contar ela de uma forma resumida. A gente chegou no aeroporto, não é possível. Aí o cara falou, vocês atrasaram 5 horas, então quando vocês chegarem, a gente tava indo pro Japão, né? Então a gente ia fazer Brasil, Los Angeles, Tóquio. Aí ele, olha, como vocês vão perder 5 horas aqui, vocês vão perder a conexão pra Tóquio. Se fodeu, double. Ou seja, então eu não vou botar você no voo de hoje, eu vou botar você no voo de amanhã, porque não faz diferença você chegar nos Estados Unidos e não ter voo. Aí eu falei, a gente falou, impossível, a gente tem que estar em Tóquio no dia 13, porque senão a gente perde um compromisso, blá, blá, blá. Eu sei que aí a gente tava indo por conta da Paramount, que convidou a gente ligou pra eles e falou, a situação é essa, eles entraram em contato com a agência de turismo lá, e aí a agência de turismo ficou brigando com a American Airlines, tentando mudar nosso voo pra Houston ou pra outro lugar, pra depois pegar o voo pro Japão, mas não rolou. E aí, isso já tava gerando uma situação de estresse muito escrota. Você tá no aeroporto, pronto pra viajar, a gente nem mora em São Paulo, a gente mora em Curitiba, então a gente fica naquela situação, e agora? Eu vou pra um hotel, eu fico uma situação merda pra caralho, né? Além de toda essa preocupação, porque a gente tava indo a trabalho, né? Então, toda essa preocupação de perder a oportunidade. A gente tava indo pra ver cenas do Ghost in the Shell, pra talvez entrevistar a Scarlett Johansson. Pisa, porra! Pisa! Pisa! Não, existe toda uma situação de estresse do caralho. Você viu, de repente, tudo se desmoronar. Pois é, cara, o que vai acontecer? E a gente tinha planejado, já que estamos no Japão, vamos ficar mais alguns dias, aí reservamos hotel. Aí, caralho, e agora? Será que o hotel vai... E a gente reservou o hotel, tô tipo assim, eu nunca vou... Essa viagem pode acontecer o que acontecer, eu não vou deixar de ir. Só podia acontecer da parada de falar, olha, não dá pra vocês irem, tchau, vou cancelar a passagem de vocês, pra gente tomar no cu. Né? E o hotel reservado. É. E assim, a Paramount não tinha responsabilidade pra depois do evento deles, não. Né? A responsabilidade deles era só durante o evento. Então, eles podiam simplesmente falar, se vocês vão chegar a tempo no dia 13, foda-se, não vai rolar mais essa viagem. Então, a gente ia perder reserva de hotel, um monte de coisa, né? Todo esse estresse aí envolvido. Mas, nessa situação, a Paramount comprou a briga, e isso foi muito foda, cara. A gente tem que reconhecer. O pessoal da Paramount aqui do Brasil, porra, soquinho no coração. Viram que não tava resolvendo a situação pela American Airlines? Eles mudaram o nosso voo pra Emirates, porque daria tempo de chegar com folga no horário que a gente precisava. E falaram, depois a gente resolve essa merda com a American, vocês vão de Emirates. E aí, cara, um novo mundo se abriu. A gente ia por Dubai. Porque o nosso voo mudou. Em vez de a gente ir pra Los Angeles, a gente foi voar por Dubai. Primeiro a gente achou que ia ser maravilhoso viajar de Emirates, comer sorvete, Häagen-Dazs na classe animada. Ah, coisa. Você só de mudar de American pra Emirates já é um upgrade. Não é. Se você vai no animal, é tudo uma merda. É uma merda, cara. É uma merda igual. Mas, quando a gente conseguiu as passagens da Emirates, a gente fez o check-in e a gente foi pra sala de embarque, tava tudo certo. Job ia acontecer, a viagem ia acontecer e no final, depois daquele estresse todo, nada mais repercutiu, né? Acabou que tudo ficou certo. Eu entrei na sala de embarque e falei assim, peraí, se esse voo vai pra Dubai, a gente pode esticar essa viagem uns 3, 4 dias aí. Na volta. E aí, exatamente. E aí, um negócio que ia ser uma merda e que acabou se consertando, acabou virando uma coisa boa, porque a gente não só foi pro Japão, como a gente também ficou uns dias em Dubai, cara. Então, essa viagem a gente realmente não... Tudo bem, a gente se fudeu, a gente perdeu um trem e gastou uma grana. Mas... Mas tirando isso, a gente foi pro Japão e pro Dubai, porra. É, muito bom, muito bom. Perderam um trem? A gente perdeu um trem e... O cara não ouve o Nerdcast, a não ser o que ele participa. Acabamos de pegar. Pra você tomar no meio do seu cu, eu voltei de viagem ouvindo de política internacional que eu não participei, ok? Ah, mas aí eu amargou, porque queria ter participado. É, pra ver. É pra botar defeito. Exato. Fui eu que furei na parada, velho. Foi nada, foi excelente. Flight 3906, your boarding has changed to the gate number 14. Thank you. O Tucano, ele é o foco principal desse. É, porque ele esteve agora viajando pelas Europas. Acabou de viajar. Não, não é só por causa disso. Porque viajar, vocês viajam todo mês. É porque eu me fudo mesmo. Eu me fudo bonito. Porque eu sou humildão. Então, esse lado do humildão, ele é muito. Eu acho legal todo esse estigma que você faz. Mas o humildão não aluga Audi A6 não, bonitão. É verdade. Humildão aluga Skoda. Não, peraí. Skoda Fabia. Esse é o carro do humildão. Aquelas tuas fotos dentro daquela porra daquele ônibus chechelento, sem ar-condicionado, que tu fica postando o ano inteiro, aquela merda é fake. Você entra, paga uma passagem, aí tira a foto, fala, ô, cocheiro, para aí que eu vou descer, eu perdi meu negócio ali. Aí desce, pega um Uber e vai pra faculdade. O Tucano é o Dória de Santos. O Dória de Santos, cara. Que safado. O cara anda de skate na praia, para o skate e entra no Uber. É foda, né? E skate motorizado, né? Porque, porra, tá mal no cu, né? Vai ficar o cara só... marca o Uber uma quadra da casa dele. Aí vai de skate, bate uma foto, chega lá, joga o skate na mala do Uber e vai pra faculdade, pra sala do reitor. Porque ele é... quem não sabe, ele é reitor. Ai, meu Deus do céu. Mas então, o Tucano, ele tem uma nova paixão agora na vida dele. Isso. Esse é o Jovem Nerd se preparando pra julgar. Quem não percebeu ainda? Ah, esse, vai se esse veneninho todo mundo aí, faz ó. Isso. Esse veneninho. Todo mundo fica sacaneando aqui. Esse veneninho não, dele. Não é. É o julgamento. Eu quero saber quantos réveillons o Tucano passou no Brasil vendo Faustão ultimamente. Eu acho absurdo esse tipo de julgamento. De um cara que tinha como sonho de vida morar em São Lourenço. Não, é. Quantos réveillons tu passou em São Lourenço, Jovem Nerd? Eu acho que nunca. Nunca? Réveillon? Não, acho que não. Nunca fui no Réveillon. Mas vem cá, por que você queria isso? Era eu promessa? Eu não tô julgando, eu acho maneiro que o cara goste de ir pra Amsterdã no Réveillon, cara. Não. Eu também acho maneiro o querer ir pra Amsterdã. O que eu tô assustado é você querer passar o Réveillon em São Lourenço, porra. Eu não. É isso que eu entendo essa merda, caralho. Ué, cara, a gente expande os nossos Jovem sonhos. Nerd, o sonho dele era comprar uma casinha pra ver o pôr do sol no Vale dos Pinheiros, em São Lourenço. E aplaudir. Queria ser um hobbitzinho, né? Queria ser um hobbitzinho do Carlinho Peludo. Mas não, mas conta aí. Você foi passar o seu Réveillon nas Europa. Sim. E uma vez eu ouvi do Eduardo Spohr falando assim, nunca viaje pra Europa em janeiro. Parece até uma frase super babaca, né? Nunca viajo pra Europa em janeiro. Mas afinal, às vezes a pessoa tem, né, a oportunidade de viajar e aí escolhe viajar no Réveillon, etc. E não é só questão de data, né? De, ah, eu só posso viajar em dezembro ou janeiro, como deve ser o caso do nosso amigo Humildão. Mas às vezes é uma questão de grana. Sim. Nessa época do ano é mais barato. Não é não, cara. É não? Sim. O mais barato é a meia estação. Tem certeza? Primavera e outono. Verão e inverno é mais caro. Não no inverno, mas tipo, Natal. Natal e Ano Novo, aí isso é exorbitante. E esse ano foi mais foda ainda, né? Peraí, porque... você foi no Natal e Ano Novo, né? Só pra gente confirmar aqui. É só pra confirmar essa ideia da humildade, senhor, né? Senhor, eu só posso viajar ou é dezembro, janeiro, ou é julho. Uhum. Julho é verãozão. E aí, tipo, as filas estão quilométricas. Se for pra França, é insuportável, porque eles estão fedendo. Coisas assim. Então, não, se você for pra França no inverno, com neve, nego tá fedendo. Não, mas é mais tranquilo, é mais tranquilo. É, imagino, imagino. É porque o nariz entope, né? Da gripe. Então, mas ele falou, puta, que ele se fudeu muito por causa da neve, atrasou 1000 voos e... Ah, conta aí. E etc e tal. Mas eu quero saber de você. Isso é o Eduardo Spohr que contou. Você passou pelo mesmo perrengue, da neve, o inverno, coisas fechando cedo. Como é que foi a tua viagem? Cara, começar pelo mais light, né? Que é coisas fechando cedo. Sim. A experiência essa vez na Bélgica não foi a mesma coisa. Eu já desencantei. Já desencantou? Desencantei. Porra, e as 3 mil cervejas, cara? Você então, tem 3 mil cervejas pra provar? Não, 3 mil cervejas num bar só, né? Então, exato. Não, mas é que tá. Tem outros bares que vendem 150, mas são 150 melhores do que as 3 mil que tem no Delírio. Caralho. Ah, caraca. 3 mil cervejas, só Skoll, Kaiser, Skikariol, 3 mil. Pois é, né? Não, tem cervejas boas, lógico, mas, tipo, as tops mesmo não tem lá. Teve, sei lá, teve várias coisas. Por exemplo, eu saí de manhã cedo, acordei bem cedo e tal, e eu falei assim, tomo café na rua, como qualquer coisa na rua. Que a gente ia numa cervejaria, chamava Brasserie Cantillon. É uma cervejaria centenária e tal, mega clássica, que faz uma cerveja ruim pra caralho. Ela é ruim porque assim, se você... Não é que ela é ruim, é que ela não tem gosto de cerveja, é outro gosto. Sim. Ela é feita naquele processo de fermentação espontânea e o caralho, e o resultado é uma parada que você não consegue associar à cerveja. Mas fomos lá conhecer. Velho, andei quase 2 quilômetros e não tinha nada aberto. Detalhe que o cara foi tomar cerveja de manhã. Do detalhe que o cara, 7 da manhã, o cara acordou pra tomar cerveja. Só que as paradas no inverno em Bruxelas abrem 11 horas da manhã e fecham às 5. Ah. Então é que se fode, velho. Esses são os horários que tem sol. É, mas é isso aí mesmo. É de 11 da manhã, às vezes 4 e meia, é até meio sinistro, cara. Eu entendo esses lugares que o pessoal é meio triste, fechado. 4 e meia da tarde começa a escurecer. É sinistro, cara. Mas tu vai no verão, 11 horas da noite, tá claro. Não, sim. É, mas é mais animado, né? É a compensação, né? É a compensação. Não, então, mas 10 horas da manhã tava escuro ainda, é isso? Não, amanhece 9 horas. Dependendo, tipo, Berlim tava amanhecendo umas 8 e meia, 9 horas. Caraca, é mesmo assim. Mas a parada é que realmente não abre nada antes das 11, cara. Nossa. A gente passou... Não, abre coisa de kebab, por exemplo. Ah, sim. É. Suarma. Café da manhã de kebab é ok. Muito é, ótimo. É. E esse dia foi foda, porque assim, além disso, era assim, nós estávamos em 2 casais e uma amiga minha ia chegar pra pegar parte da viagem, Bélgica e Holanda. Uhum. Depois ela voltava pro Brasil. Aí a gente foi buscar, a gente foi na Cantillon e foi na estação de trem, porque ela ia chegar de Paris, ia pegar um trem e ia pra Bruxelas. Aí beleza, a gente tava, essa Cantillon fica a menos de 2 quilômetros da Grand Place, que é o centro de Bruxelas. Uhum. A Cantillon era o que? Era a estação, é isso? De trem? A Cantillon é a cervejaria. Ah, cervejaria, tá bom. É, que fica a 300 metros da estação, Gare de Midi. Beleza. E aí, beleza. Aí, ok. Fomos pra lá umas 10 horas da manhã, tamo lá na cervejaria e tal, não sei o quê. Só que quando a gente tava chegando, vocês lembram que o ano passado, da vez passada, eu contei a história de que eu me perdi no meio do bairro gueto dos terroristas, né? Sim, verdade. Então, só que isso aconteceu numa parte da cidade afastada, lá perto do Atomium, que é sei lá, uns 5 quilômetros do centro, 6. Atomium é aquele monumento famoso que parece um átomo, assim, de... Na verdade, parece uma molécula, né? Parece uma molécula, exatamente. É verdade. Aí a gente se perdeu longe do centro. Dessa vez, não. Era menos de 2 quilômetros e a gente entrou num gueto de novo, velho. Não, de imigrante. Caraca! Eu nunca imaginei. Eu falei assim, dessa vez eu não vou me meter onde não devo, né? Caralho! Aí começa um monte de galera estrangeira, tal, não sei o quê, nas ruas. Até aí, ok. Aí entramos na Cantillon, tinha uma puta placa falando assim, não deixe nada visível em seu carro. Caraca! Começa bem, né? Aí, comigo já ficou estressada, porque a gente não tinha arrumado lugar pra comer, ia tomar cerveja em jejum e uma no meio de um bairro foda e tinha essa placa. Aí na hora de sair, eu falei, agora vamos direto lá pra estação. Aí a galera começou a prestar mais atenção. Primeiro colou um tiozinho árabe com um iPhone. Aí querendo vender pra gente. Querendo vender pra você. Vender um iPhone. Aí a gente não deu bola pra ele, continuou andando. Olha pro lado, um carro com vidro quebrado. Olha pro outro, nego mijando no meio da rua. E lixo pra tudo quanto é lado, velho. O bagulho tava foda. Aí entramos na Guard Mid, na estação. Tem gente morando lá, velho. Caraca. Dentro da estação? Dentro da estação. Aí a gente pesquisar mais e como a União Europeia, a capital é Bruxelas, a maioria dos refugiados vão de trem pra lá e de lá distribui pra outros países. Eles estavam oferecendo 10 mil euros porque a situação tá periclitante lá, cara. Porque sinistro. Os caras estão chegando na Bélgica e os outros países não estão aceitando e a Bélgica tá tendo que absorver uma quantidade de imigrantes que ela não tem capacidade pra isso. Não tem capacidade, porque é um país pequeno, né? Nossa, cara. Tá difícil de você achar belga em Bruxelas. E é lógico, entre os imigrantes tem gente boa e tem gente ruim. Só que se destaca muito mais os que são ruins, né? Sempre. Que é, né? O cara que tá quebrando vidro de carro, que tá oferecendo iPhone. Mijando na rua. Quem mija na rua? Bom, né? Só saindo no carnaval, velho. Um monte de gente ruim aí, cara. É. Cara, e aí? Daí, de repente tu viu, tamo no gueto. Não, aí, tipo, ficamos lá na estação até a mina chegar. A Bárbara e o outro casal ficaram dentro de um Subway. Quando eu fui esperar ela, porque tava, pô, tinha caminhões do exército, com o nego andando com submetralhadora pra um lado e pro outro. Cara, tava sinistro, cara. Tá parecendo, tipo, fronteira com a Síria mesmo. Tá parecendo o Rio de Janeiro, né, gente? Desculpa. Por aí. Parece o Rio de Janeiro. Isso foi foda. Mas, tipo, voltando à parte do que eles não abrem, eu peguei uma sequência, cara, na Bélgica. Eles não curtem trabalhar, cara. Belga, os caras têm alguma coisa contra os horários padrões. A gente chegou no Brewdog de Bruxelas, é novo, estreou agora, tal, não sei o quê. Aí chegamos 3h30 da tarde. E o que é o Brewdog? Desculpa. Brewdog é uma cervejaria escocesa que é mega famosa no mundo inteiro e tem os melhores bares. Beleza. A gente chegou e foi comer, porque a comida do Brewdog também é muito boa. Certo. E aí a gente foi almoçar, cozinha fechada, sinto muito. Que horas isso? Isso era 3h30 da tarde. Caralho, aí, cozinha fechada, 3h30 da cozinha, tarde. A cozinha só abre de novo às 19h. 19? Porra! Aí eu falei, não, beleza. Aí, mas tinha, sei lá, uns petiscos, assim, queijo, alguma coisa assim, aí a gente comeu, saiu, voltou pro hotel, só que a gente gostou do bar e falou, não, vamos voltar lá de noite. É, aí a gente come, né? Beleza. É. Aí fomos às 10 da noite. Chegamos lá, tava aberto, porque eu tinha visto, ficava aberto até 2 horas da manhã. Aí chegamos lá, os caras, eu queria isso, não, a cozinha tá fechada. Por quê? Não era 19? Abre às 9 e fecha às 9h30. Não, abriu às 19h. Fechou às 22. Mas peraí, 22? Sim. Na Europa, no inverno, tu tá fazendo o que na rua? Realmente. Ah, pô, tem que aproveitar, velho. Eu sei, mas é que eles, os caras se enclausuram cedo também. Se tu for pra Amsterdã, no Réveillon, você quer comer croquete 3 horas da manhã, você vai achar um lugar com croquete 3 horas da manhã. Mas no Réveillon também, pô. No dia 31, cara, teve bar que não fechou. Sim. Continuou lá, foda-se. 48 horas aberto, né? Você começa a beber no dia 30 e acorda no dia 3. É, faz aquele estraga-senha no dia 31. É, briga com o pai, com a mãe, faz uma cagada na família e acorda dia 3, deitado na sarjeta. Flight 39 is 06. Your boarding has changed to the gate number 14. Thank you. A gente saiu, foi pra Bruges. Chegou lá, a Bárbara tava louca pra tomar uma sopa de cerveja que tem uma cervejaria lá, The Halfman. Caraca, mas vocês estão num nível de cachaça. Tô tomando sopa de cerveja, mano. Caralho, cara. Cara, bota cerveja na panela, esquenta e bebe. Caralho, inacreditável. Por essa realmente eu não esperava. Não, pô, a sopa, ela tem a base de cerveja, mas ela tem Ramon e queijo brie. Brie ou. Isso ou deve ser bom. Queijo trapista lá. Caraca, é irada. Eu não tomo cerveja, mas isso deve ser bom. Não, é bom pra caramba. Aí chegamos lá no pico. Bruges, só pra explicar, Bruges é uma cidadezinha mais charmosa, medieval, por assim se dizer, perto de Bruxelas, na Bélgica ainda. O cara chega e fala: sinto muito, mas a cozinha fechou. Que era horas? 3 horas da tarde também. Caralho, cara. Tá... Parece Curitiba. Você viajou pra Curitiba. É, pode crer. Curitiba, cara. Curitiba é bem assim. Saímos de lá. Não tomou a sopa de cerveja? Não tomamos a sopa de cerveja. Porra, cara. Aí saímos de lá, comemos num restaurante em frente. Aí saímos, lá tem canais também, né? E tem um passeio de canal. Acho que tu foi, né, Azaghal? Fui, bem legal. Então, eu fui 3 vezes pra Bruges e nunca fui nesse bar. Porque não tem no inverno. Só que a gente chegou lá, tava rolando. Aí eu fui onde era o ponto, né, de embarque. Tinha só um coroa lá. E ele falou assim, não, é na outra companhia ali na frente. E tem uma companhia só fazendo. Aí fui, caralho, saí correndo. Cheguei lá, o cara tava chegando num barco. Eu falei, quando que era próximo, o cara chegou, não, foi esse, foi o último. Ah. Fechamos já. Aí o cara, caralho, não acredito, velho. Eu falei, vamos tomar uma cerveja então, pelo amor de Deus. O pessoal do canal do YouTube, chama Maria Cevada, a Amanda e o marido dela, chegaram e me falaram pra eu ir num barzinho que tem em Bruges, que é tipo uma portinha numa rua, e você entra, tem um bar lá dentro. Lá vai o cara com esses lugares de novo. Sim, achei novo e furada. Tipo Bruxelas que eu te indiquei, mas só é pior. Caraca, de Bruxelas 2 dias pra achar o lugar. Sem sacanagem. Eu andava de um lado pro outro e não achava a porra do bar, cara. Aí eu voltei pro hotel, não tava com chip, né? Não tinha internet na rua. Aí eu voltei pro hotel, mandei um e-mail. Ô, seu filho da puta, aonde fica essa merda desse bar? Eu estou nesse hotel. Aí eu mandei uma foto do Google Maps dizendo, eu estou aqui. Aonde eu tenho que ir? Aí o cara foi e desenhou no Google Maps lá no Paint. Você tem que sair do hotel, a linha ter... Caralho, impossível achar, cara. Era uma porta muito escondida. E aí, mano, depois tu achou? Aí era uma merda. Uma merda. Foi uma merda, mas vendia Vespa Electric, né? Só valeu pela cerveja, com certeza. Aí eu falei, eu vou lá no bar, porque tem a melhor cerveja triple. Mas aí eu brinquei falando, já pensou se o cara falar que tá fechado? Brincando, né? Porque é um bar, velho. 5 horas da tarde, 5:30 da tarde. Aí cheguei, entrei, fui filmar a porta, a Bárbara entrou. Quando eu entrei no bar, tá ela voltando, né? Tá fechado. Caralho, não acredito. O bar fechou, brother. Bar, 5:30 da tarde. Nessa merda. Tá vendo? Tô começando a entender o Dudu falando agora da Europa em janeiro. É que tem uma parada em janeiro que é o movimento é muito baixo, né? Pra certo tipo de lugares. Eles fecham mesmo, porque é muito frio na rua. Uma vez comentei com uma pessoa lá no escritório de Europa, na Alemanha, não sei o que, parará. Eu, diferente de vocês, eu só fui à Europa uma vez, desculpa, tá? Então eu não tenho essa experiência. Ah, eu tô com uma pena do caralho de você mesmo, que foi pra Nova York 37 vezes. Tô realmente aqui... Não, 37 vezes seria um exagero. Fui algumas. Mas de qualquer forma. Talvez 29. 29, ok. De qualquer forma, estamos divagando. Estamos saindo aqui do... Estamos falando de Europa. Enfim. Tendo ido à Europa apenas uma vez, na época, eu perguntei para o professor lá do escritório. Falei, vem cá, tô pensando em ir na Alemanha, assim, pô, fim de ano, como é que é? Aí ele falou, puta, Alemanha, fim de ano? É, quero ir ali, pô, lá embaixo ali, quero... Lá embaixo? Aí, que porra é essa, cara? Ali. Lá embaixo ali. Ao sul, Bavária, uhum. Áustria, ali, né? Ali naquela região. Aí ele falou, porra, no fim de ano, assim, fim de ano? É, tipo, assim, novembro, dezembro? Porra, você vai adorar. É ótimo. Só tem neve, lama, escuridão e depressão. Só. Porra, mas não é bonito? Ele é uma merda. Congela tudo. Você não tá maluco de ir pra Munique no inverno. Você é maluco de querer ir pra qualquer lugar na Alemanha no inverno. Você comeu cocô. Eu tive em Munique em... Acho que janeiro. É. Fevereiro, né? Fevereiro. E aí eu peguei um Uber. E olha que curioso. O motorista de Uber era apaixonado pelo Brasil. Olha aí. Passava 3 meses por ano no Brasil. Olha aí. Fazia aula de português todo dia. Mas você vê que maluco da porra, né, malandro? Mas aí quando a gente entrou... depressão aí, cara. Mas aí quando a gente entrou no Uber e ele foi levar a gente no destino, ele perguntou de onde nós éramos e a gente, né, nós somos Brasil. Ele, ah, Brasil, o que faz vocês visitarem Munique nessa época tão agradável? É, mas exatamente, essa visão dele. Na primeira vez que eu fui pra Amsterdã, eu fiquei bed and breakfast. Aí a mulher explicou todas as regras da casa. Todas as regras da... Isso quando era miudão, né? Porque, veja bem, é importante frisar. A primeira vez que eu fui para Amsterdã... Entende? Veja bem, Amsterdã. Né, olha, caralho, fim de semana vai fazer um sol, hein? Vamos pra onde?

Não, sabe por que eu fui a Munique? Porque eu conheci as cervejarias. Eu fui lá na Hofbräu. Fui, fiquei lá, bêbado. Cara, 5 dias em Munique chovendo pra caralho, não dava pra ir. Não saiu, né, da Hofbräu. eu saí de lá pra Paulaner. Pra eu saía da Hofbräu e entrava no Rádio Rock Café aqui em frente. Ia na Haxenbauer. Cara, eu me diverti. Eu não me lembro muito de Munique, é verdade. Eu me lembro da Europa inteira. Muito, quer dizer, que da pouco da Europa que eu conheci. Mas Munique, eu me lembro da Europa inteira. Oh, que ato falho, hein? Que ato falho, hein? Eu fui uma vez pra Europa, mas eu passei 38 dias. É, exato. Eu fui expulso como imigrante ilegal de tanto tempo que eu fiquei lá. Eu só fui uma vez para a Europa. Foram excelentes 5 anos da minha vida. Não. Flight 3906, your boarding has changed to the gate number 14, thank you. Russell, você foi em Neuschwanstein. Neuschwanstein é aquele castelo famoso que a gente já mostrou na Nerd Tour, que é ali no, na Baviera, uma hora e pouco de Munique, perto da cidade de Füssen. Isso. Foi construído pelo rei Ludwig II, certo? Foi o Ludwig? Ludovico. Ludovico? Se for em português ou em espanhol, português de Portugal é Luís II. Luís II. Mega fã de Wagner, Richard Wagner. Ele era amigo do Wagner, né? Se tiver essa impressão também. Que ele era amigo do Wagner? Não, que ele era mais que amigo do Wagner. Não, eu não sei não se sei. Ele era mais que amigo do Wagner. Eu sei que ele era como direi. Vê logo o que você vai falar. Pois pernóstico, é, hoje em dia. Pernóstico. Eu não sei se pernóstico eu vou ter. Ele vai, pois extravagante. É. Extravagante. Sim. Ele era o Clóvis Bornai da Baviera. Ele era. E ele construiu esse castelo fantástico. Que inclusive fantástico é inspiração mesmo pro castelo da Disneylândia. Da Cinderela. Cinderela. Ou da Bela Adormecida, nunca sei. Da Cinderela. É da Cinderela o mais famoso. É um lugar inacreditável. Não só pelo castelo, mas pelo sítio, né? Pelo lugar que ele sim, fica. Sim, é puta, é inacreditável. Um lugar mais bonito que eu já visitei. É bem foda mesmo. E aí eu tava tudo empolgado que o meu amigo, Fernando Russell, ia conhecer. Dei várias dicas. Vai, sobe de charrete, que é muito mais legal. Tem uma cidadezinha próxima. Tem um restaurante que italiano. É Füssen, exatamente. Tem um restaurante muito bom que eu comi lá. Se der, vai. Blá, blá. Dei várias dicas. Pessoa internacional, viajada, dá dica de restaurante em Munique. Vou dar dica de restaurante em Vassouras, né? Você foi em Vassouras, eu te dou uma dica de um restaurante ótimo. Tinha muito nele, né? Não. A Azaghal tem uma dica de restaurante do Rio de Janeiro que ele não falha. A Azaghal, o Sr. K, sempre. Qual é? Qual? Uma chance. Majórica. Exatamente. Melhor restaurante do Rio de Janeiro. Eu estava combinando com o Fred, que eu vou para começo agora de fevereiro pro Rio de Janeiro, vamos gravar ali vídeos no Majórica. Vale demais. Porque ele é meu amigo e vai me levar lá. Porque tem cara aí que fala, amizade antiga. Nunca levou, velho. Marca e não vai. Nunca me levou nessa porra. Foda isso, né, cara? Foda. Teve um dia que ele marcou e desmarcou. Cara, é muita cobrança. É muita cobrança. Consigo lidar. Conta a história de Neuschwanstein. Você tava lá se preparando, foi pra Neuschwanstein. Aí, beleza. Não, olha só, eu posso abrir essa história? A gente recebeu uma mensagem do Tucano no Telegram. Quase morri em Neuschwanstein. Aí a gente, caralho, o quê? Agora conta essa história. Vamos ver. Primeiro que a gente foi de carro e a gente percebeu que aquela parte ali é uma estação de esqui. Tem várias pistas de esqui no caminho. Pode crer. É ali a base dos Alpes ali, né? É bem onde começam os Alpes. Neve pra caralho, tinha que dirigir bem devagarzinho. Mas assim, a estrada é tranquila pra neve, vai. As autobans, nego tira a neve. Caiu neve, já passa o trator tirando, joga sal. Não tem uma neve na estrada. É inacreditável, cara. Do lado da estrada... Tempestade, parece que tem uma redoma em volta da estrada. Eu fiquei bem impressionado com isso também. E aí, Mas fica aderente ou fica asfalto, fica mais aderente, tem sal. Que tem sal. O sal, ele magnetiza e puxa o seu carro. Destrói o carro completamente. Exato. Por causa da ferrugem. Aí a estrada completamente tomada de neve. A estrada tava tomada de neve ou não tava? Porque tava você aqui. Não vai na autobahn até o castelo, né? Você tem, pode sair. Tá fora da autobahn. Entendi. Na terceira estrada já tinha neve. Uhum. Aqui vai mesmo pra Füssen. Quanto que deu no autobahn? Conta aí. Eu lembro, isso foi bem lembrado. Foi bem lembrado, porque eu lembro que existe um recorde aqui. Existe um recorde nessa confraria, 232 km por hora. E aí o Tucano falou, com toda a empáfia que lhe cabe, que eles iam bater esse recorde. E aí fica a dúvida. Bateram o recorde? Não bateram, porque eu não dirijo, né, cara? Não bateram porque não bateram. A senhora engenheira Tucana, que tava dirigindo, mandou 210, com 2 anos de carta. Mas 210 eu mandei no Brasil em 1980. Porra, peraí, cara. Mas continue, vocês foram, autobahn, não correram bastante, foram lá, que nem os velhinhos. E aí chegaram... Podiam ter corrido mais. Pô, o cara tava com neve, cara. Você, Fred, não tem moral nenhuma, porque nem carro tu pegou. Porque eu sou uma pessoa de bom senso, eu sou uma pessoa que conheço minhas limitações e conheço as limitações físicas de um carro de 370 cavalos numa chuva torrencial, não ia dar certo, pô. A vantagem de você sofrer um acidente a mais de 230 km por hora é que você é obliterado. Se você bater, você simplesmente, você deixa de existir. Você não sofre, você não tem sequela, você não tem nada. Você vira uma bola de fogo, você grita, me enterra na Itália, é isso. Não dá tempo de gritar? Eu vou te falar que eu tava bem nessa, assim. Tá? Meu olhar tava sereno no carro, a 210. Eu comecei a ficar nervoso quando ela já tinha passado 180. E aí eu falei, você não tá indo muito rápido? Ela, filma aí. Eu não consegui filmar, cara. Eu não consegui filmar porque eu comecei a ficar nervoso. Mas depois que passou do 200, eu falei assim, relaxei. Foda-se. Solta o cinto. Se eu morrer, eu não vou conseguir nem perceber que morri. Solta o cinto pra catapultar mais longe. Solta o cinto que é pra pintar essa estrada de vermelho. Solta o cinto e foda-se. Solta, né? O cinto que vai ver aquele cometa, né? O carro bate e ele voa aquela bola de fogo e carne, né? Senta assim meio de lado, sabe? Senta meio de lado no banco, né? Bota a perna assim em cima do banco. Abraça o joelho, né? Que é pra ir que nem um cometinha, meu. Exato. Eu tava mais sereno ainda porque eu tava me cagando porque eu não peguei seguro desse carro. Eu peço uma mensagem aí. Tu faz seguro de carro? Eu falo, depende. Porra, 20 dias pagando seguro todo dia, velho, é muita grana. É muito, é melhor arriscar. Eu não vou pagar essa porra. Eu não vou, olha mais. Roleta russa, Beto. Nossa, gente. Nessa hora eu tava sereno porque eu falei assim, porra, essa velocidade eu não vou pagar nada. Por quê? Não vai ter eu mais. Exato. A conta vai pra tua mãe, foda-se. Vai pra tua mãe. A conta vai pro governo alemão que vai ter que raspar o que restou do carro do solo. Nessa velocidade, vocês iam ser enterrados como um só. É, vocês quatro e um pedaço de roda, talvez a logo do carro. Só. Tipo um Megazord mesmo, né? Um olho em cada rodela da Audi, né? Exatamente. Só lembrando que na Autobahn tem muitos trechos em que não existe limite de velocidade. É por isso que a gente tá falando dessas altas velocidades. Não, e outra coisa é que, tipo, eu achava que a parte que não tinha limite de velocidade na Autobahn era tipo uma freeway, tipo a Imigrantes, 4 ou 5 pistas, sacou? Né? Não, são só duas, né, velho? É exatamente. Ah, depende da cidade, do lugar, né? Se você vai mais pra perto de Berlim, são faixas mais... Tem 4, 5 faixas, mesmo. Depende de onde você tá. Indo ali de Munique pra Filsen, né? Eu fui 600 quilômetros de Berlim pra Colônia e não tinha 5 pistas com limite de velocidade aberto, não. Então, mas a parada é, ele dirige rápido em linha reta, qualquer um dirige. O negócio é dirigir rápido na curva, essa que é a parada mesmo. Esse negócio é você tá dirigindo muito rápido. É muito fácil você saber se tá dirigindo muito rápido numa autobahn, embora não tenha dirigido numa autobahn ou não. É simples, você está ultrapassando ou sendo ultrapassado. Esse é meu orgulho. É isso. Esse é meu orgulho. Tá ultrapassando, então você tá dirigindo rápido. Eu, na maioria das vezes, ultrapassei. Fiquei na esquerda então... 90% do tempo. Fui ultrapassado por um Porsche, deveria ter sido seu. Tá vendo? Que parecia um Nazgûl, maluco. Eu escutei, eu nem vi o carro no retrovisor, eu escutei o barulho do carro. Aí eu escutei o barulho, aí eu olhei, botei a seta e saí. Eu falei, cara, que porra é essa? Botei a seta, saí pra direita, passou uma sombra gritando assim. Entendeu agora o porquê que é um Porsche ou nada? Pois é. Eu tenho pequenos sonhos, cara. Dirigir um Porsche numa autobahn é um sonho viável. Dirigir um Porsche na autobahn é um sonho viável. Caralho. Isso vai mudar de nome rapidinho. pra qualquer um, né? Vai deixar de ser viajar e se fuder pra turistas babacas 3, né? Exatamente. Mas pera, deixa eu ver o um negócio aqui. Quer dizer, o meu sonho, eu tenho um sonho simples, eu sou um factivo. Dirigir um carro alemão de alta qualidade numa estrada alemã. Eu sou esse. E aí vocês ficam cagando essa goma dizendo que eu sou um turista babaca? Se a gente for juntar aí os países que vocês três conhecem, dá pelo menos 3/4 da superfície terrestre e vocês estão me cagando esta goma? Eu só viajo a trabalho, senhor cara. Ah, tá bom. Uai, mas é verdade. Ai. San Diego, nós estávamos na Comic Con, a trabalho. Você escolheu uma profissão que me proporciona esse tipo de coisa. Não tô dizendo como que você viaja, disse que vocês conhecem. Eu não disse como que vocês vão. É isso que importa. Vocês vão me sacaneando. Vocês ficam rindo dos meus pequenos sonhos. Eu sei que meus sonhos são pequenos para vocês, mas são os meus sonhos. Mas vamos lá, vamos para Neuschwanstein. Tá difícil chegar. Cara, quase morri em Neuschwanstein. Não, a parada que é o seguinte, a gente chegou lá e tava nevando pra caramba. Tipo, montanhas de neve. Nossa. Aí ficamos na fila, na neve, um tempinho, uns 40 minutos. Compramos os tickets pro... 40 minutos na fila pra comprar ticket? Nossa. É. Realmente, você se fudeu muito. E na neve, né, cara? Puta. A gente comprou pro Hohenschwangau, que é o castelo do pai, né? Sim. E pro Neuschwanstein, que é o castelo do filho lá, do Ludwig. Aí fomos no castelo do pai, já tem aquela escadinha e tal, não sei o que, na neve fica um pouco pior, mas ok, tranquilo. Aí chegamos, fomos tal, não sei o que, e aí 4h25 era a minha entrada no outro. E tem o horário marcado, tem que ser aquele horário certinho, né? É. Se você chegar antes, o teu ticket não aceita. É, se você chegar depois, também não pode entrar. Aí, beleza. Tinha um cartaz, no shuttle today. Eu falei, bom, o ônibus já tá descartado. Porque você tem que subir uma colina, que o castelo é na alta colina, e andando é uns 20 minutos andando, subindo. É, né? É 1,5 km. Uhum. 1,5 km, só que é íngreme, né? É, e aí a galera ou vai de ônibusinho ou de charrete, essa que é a parada. Ou vai a pé, mas se fode, pra subir. Aí vamos entrar na fila da charrete. Uhum. Cada charrete cabe 11 pessoas, a fila devia ter umas 100 pessoas. Caralho, tava muito cheio. Tava lotado, velho. Ah, porque também não tinha ônibus, né? É isso aí. Isso é foda na Europa, cara. Eu vou te falar, isso é foda na Europa. Porque nos Estados Unidos, é assim, se o cara vende um ticket pra uma atração, e essa atração é numa colina 1 km pra cima, 90 graus... 90 graus. Eles têm que prover transporte, senão eles tomam no cu, são processados. Ou o cara fecha o negócio. Olha, se não dá pra subir de ônibus, eu vou fechar. Pois é. Na Europa é foda-se. Olha, não tem ônibus, vai querer subir? Toma aí teu ticket. Aí começou a parar, ficar escasso a charrete. Aí o caralho, velho. De repente desce um trator tirando neve do caminho. Eu falei, porra, se pá, os cavalos estão presos lá em cima por causa da neve. Caraca. E eu na fila, congelando meus pés, nevando, velho. Mas, tipo, era, jogava de balde neve na minha cara, tá ligado? O bagulho tava sinistro, cara. Aí a gente lá esperando e tal, não sei o quê. De repente, depois de também uns 40, 50 minutos, desce uma charrete. Uma já? Depois de 50 minutos? Sim, sim. Caraca, mano. Tomando cappuccino e vinho quente. Esses cavalos, coitados esses cavalos, maluco. Aí... Mas eu quero que o cavalo se foda, eu quero subir, cara. Ainda no começo eu tava fazendo doce. No começo eu tava fazendo doce. Eu falei, eu só vou subir se o meu cavalo for loiro. Porque tem cavalo loiro, velho. Aí começou a demorar muito na fila. Eu falei assim, ó, eu tô aceitando cavalo com crina de qualquer cor, brother. Se for, sei lá, verde, limão, eu tô indo nessa charrete. Aí desceu o primeiro, pegou 11 pessoas. E mais duas charretes a gente já entrava. A gente já subia. Aí a gente viu descendo mais 3 charretes. Aí tá, a primeira, ao invés de vir pro lado que a gente tava, foi pro outro lado. Mas que porra é essa, brother? Aí veio a segunda, foi pro outro lado também. Foi a terceira, parou pra descer a galera, eu saí correndo, fui lá perguntar pro cara, e aí, meu irmão, o que tá acontecendo? O cara falou assim, não, acabou. Não. Calma. Como é que foi esse sotaque... E aí, meu irmão, em alemão, como é que foi? Cara, eu descobri que em alemão é só você botar en no final. Ah, como assim? Aí eu falei assim, vai rolar? Aí ele chegou, já era ainda. Nossa, mãe de já Deus. Já era. Aí eu cheguei, voltei e falei, vamos subir a pé, foda-se. Aí a Bárbara, porra, meu pé tá doendo, tá congelando. Eu falei, andando vai esquentar e a gente vai conseguir. Na dúvida, me dá uma garrafa dessa de vinho. Aí, ô cocheiro, me dá uma garrafa de vinho que eu vou subir a pé. Aí começamos a subir a pé, velho. O outro casal desistiu no meio da subida, porque tava muito foda mesmo. Desistiu? O cara viraram? Deram meia volta? Sim. Caraca. Na meia sim, tá ligado? Aí a gente, caralho, velho, tá foda. E isso filmando ainda. Neve na cara, a barba cheia de neve. Pô, vocês têm barba, vocês sabem como é que é, né? A neve gruda, né? Gruda, é foda. Eu peguei um fio fudido desse uma vez e eu fiquei com um perdigoto congelado no cílio. Nossa, mano. Desculpa, mas eu nunca vi neve. Eu não sou assim como vocês. Desculpa, eu nunca vi neve. Eu queria ter visto, eu queria, mas eu não pude ainda. É que tu só viaja na alta, né? Eu vou chegar lá, eu vou conseguir ver neve na minha vida. Eu vou pra Bariloche. Flight 39006, your boarding has changed to the gate number 14, thank you. É a gente subindo e tal, não sei o que, só que tem um negócio, a gente tinha 20 minutos pra subir. Caralho. E a gente demorou 25 minutos. Não. Quando a gente chegou lá, tinha um funcionário assim, um indianozinho, fechando com plástico a catraca. Não. Caralho, vocês eram os últimos? Aí, não, ele tava fechando e eu falei assim, não, please, please, please, no, please, no, please, no. Aí o cara chegou e falou, ó, vai por ali. Aí eu e a Bárbara achamos que era pra entrar pela outra entrada, assim. Tinha uma entradinha, entramos. Quando a gente entrou, ele, não. Aí foi lá, aí eu falei assim, mas não é pra gente entrar? O que a gente faz? Ah, um minuto. Aí foi, tentou falar com o pessoal da administração. O nego ignorou ele, ele voltou. Aí ele olhou pra um lado, olhou pra um outro. Tipo, eu conseguia ler a mente dele naquele momento. Ele tava pensando, pô, sacanagem, vou deixar esses caras entrarem. E se eu perder meu emprego? Eu preciso desse emprego? Aí ele, não. Não, não, indiano, não. Eu quero entrar. Aí o indiano não deixou a gente entrar. Ah. Aí nisso chegou mais umas 10 pessoas. Nossa. Ficou todo mundo falando tal, não sei o que. Não, pô, não tem charrete e tal, não sei o que. Ele chamou um outro cara, o outro cara passou um walk-talk. Tipo, ele chegou, no? O walk-talk, no. Aí eu falei, caralho, fodeu, é não. Aí o cara, entra. Deixou todo mundo entrar. Aí eu não sei o que eles estavam falando, não. É tipo, não tem problema? Não. É, só pode ter sido. Entrou as 10 pessoas que estavam comigo. Eu fui a última pessoa a entrar no castelo, velho. Caralho. E caralho, que sorte, brother. Que, assim, a subida só valeu a pena porque a gente conseguiu entrar. Claro. Porque já tava noite, não dava nem a vista dava pra ver direito. Puta, tu não viu o castelo? Nossa, que bosta, cara. Eu botei um vídeo no Instagram. Aquilo é o que dá pra ver do castelo. É quando a gente tava chegando. Quando eu saí, tava breu. E, de qualquer forma, eu não ia conseguir ver a vista da ponte, porque a ponte tá em reforma. Ainda tá em reforma. Caraca, que vacilo. Caralho, valeu, porque o castelo realmente é do caralho. É, só faltava ser uma merda, né? Ah, merda! É. O cara tem uma sensibilidade que... É inacreditável, é exatamente. É pra poucos. Olha, eu vou te falar que eu fui uma vez no inverno lá, peguei um frio, não peguei esse frio que você pegou, nem essa neve que você pegou caindo. E eu tive que descer a pé, que a gente saiu do castelo, sentei lá no mijódromo dos cavalos pra esperar a charrete. E aí, acabou a charrete. A última, eu cheguei lá, tava saindo uma charrete, falei, ah, quando vem a próxima? Não, última charrete. Tchau. Peace out. Largou o microfone e foi embora. E aí eu tive que descer a pé. E eu achei uma merda descer a pé. É, puta, mano. E não descer tinha neve na cara, nem frio. É brincadeira de criança descer a pé. Caralho, que perrengue, mano. Mas depois tu desceu a pé no escuro. Eu gravei isso, pelo menos tá registrado o meu perrengue. Na hora foi foda. A Bárbara olhava pra mim e falava assim, velho, a gente é louco. Isso eu acho que é a coisa mais louca que eu já fiz na minha vida. Olha essa neve. A gente tá arriscado aqui, a gente empacotar, velho, no meio do caminho. Caralho. Caraca, cara. Mas vocês estavam bem agasalhados pra neve ou tava aquele negócio que o brasileiro nunca acha que sempre acha que tem... Eu tava com roupa de snowboard. Mas quando vocês estavam subindo, não passou de uma charrete não, né? Não. Ah, não. A charrete que era a última, que a galera tava subindo, foi subindo na nossa frente, assim. Durante, sei lá, 70% do tempo, a gente conseguiu, a gente tava indo tão rápido que a gente conseguiu acompanhar a charrete. Sério? Caraca. Mas aí depois a gente foi cansando, a charrete foi indo pra frente. Essa é a vantagem de ser um cavalo. A grande vantagem. A desvantagem é que você tá carregando uma charrete com um turista atrás. A desvantagem é que tu passa o dia inteiro subindo e descendo aquela merda, né? Exatamente. Mas a vantagem é que tu não perde o pique. A vantagem é que você pode comer sal. E sal? É, cavalo come sal pra não dar vermes. Isso? É, cavalo come açúcar, torrão de açúcar. Não, esse era o pica-pau. Os de verdade comem sal. Corcel negro, caralho. Corcel negro é a maior referência de cavalo do Nazagal. Ou é corcel negro ou é os das charretes de São Lourenço. São Lourenço. Aqueles ali comem verme pra não dar sal, maluco. Flight 39 is 06. Your boarding has changed to the gate number 14. Thank you. A Bárbara, a gente foi em Gouda, né? Na Holanda. Gouda? Ah, na Holanda. É, pra comprar o queijo, né? Pra comprar o queijo Gouda. Queijo Gouda. Olha só. Isso. Tá explicado. Não é só queijo, né? Fomos lá, tal, não sei o quê. A Bárbara, a gente entrou numa loja de queijos. Tinha uns pratos pra você provar, né? Ela comeu um, comeu dois. Aí pegou um do outro lado da loja. Aí tinha uma mulher olhando pra ela, com cara feia. Aí ela, oh, acho que eu fiz alguma coisa errada. A mulher era uma guia e tava com um grupo de turistas e ela tinha comprado um queijo fatiado pros turistas experimentarem. Era dela, não era de degustação, tá ligado? E ela foi lá e comeu. Caraca. A mulher esculachou ela. Aí beleza. Sério? A mulher esculachou? Loja. Lógico que tava roubando o queijo dos outros, porra. Ah, meu irmão. Como é que ele ia saber? Que mulher escrota. Como é que ele ia saber? Porque tava do lado dela e ela tava. Aí, beleza. Aí saímos. E lá também é a cidade do Strapple Waffle. Sabe qual é? Aquele waffle que tem um doce de leite dentro, um negócio assim? Isso, é um caramelo. Tipo um biscoito com caramelo dentro. Um biscoito de leite. Exato. Nossa, isso é muito bom. Aí entramos numa loja e tal, não sei o que. Eu comprei um pacote com 10. Nós estávamos em 5, né? Uhum. Compramos lá o coisa. Aí quando eu olhei, não era a Strapple Waffle, era a Syrup Waffle. Aí eu falei, ah não, tem que comprar o... Depois que eu tinha comprado, né? Não, tem que comprar o original também. Aí a Bárbara pegou um e a nossa amiga lá pegou outro. Aí eu falei, mas nós estamos em 5, já comprei uma bolacha aqui, compra um só de 5. Cada um come um, tá bom, é só pra experimentar, tá? O original. Aí, ah, beleza. A Bárbara devolveu e saiu da loja. Quando a outra amiga nossa foi pagar o pacote, ela falou, ela chegou, pegou o dinheiro e tomou o pacote da mão dela. Ué, e eu não vou levar? Ela falou, não, a outra menina já levou. Aí, caralho! Não, não. Aí, chama ela aqui. Aí a Bárbara voltou, a mulher falando que ela tinha roubado. Que isso? Aí a Bárbara falando em português com ela, que nem se ligou. Aí eu devolvi, moça. Tá maluca? A mulher não entendendo porra nenhuma. Aí a gente explicou lá, uma outra amiga nossa explicou em inglês e tal, não sei o quê. Ela, ah, então desculpa, eu pensei que ela tinha levado e tal, não sei o quê. Aí, beleza. Roubou um queijo numa loja, foi acusada de roubo de Strapple Waffle na outra, e na hora que tava indo embora, foi dar ré e bateu no carro de trás. Caraca, causou foda, né, cara? Aí fomos lá ver, não tinha, nem arranhou, não fez nada no carro. Aí, menos mal. Ela, eu preciso sair de Gouda rápido, porque não tá sendo fácil ser Bárbara aqui em Gouda. Ela se fudeu também com o negócio de trânsito em Amsterdã, porque Amsterdã não foi feita pra carro, né? Mas vocês foram de carro pra Amsterdã e ficaram de carro lá o tempo inteiro? Não, não, não. Ah. Foi, sei lá, uma hora de entrar na cidade e conseguir estacionar. Porque primeiro a gente foi pra um estacionamento que era 55 euros por dia. É, caríssimo. Puta que pariu, tomar no cu. Porque não tem vaga, cara. Não tem vaga em Amsterdã. Não, mas é, eu sei. Achou outro que era 13. E aí, né, nesse rolê de ficar procurando e tal, achar o hotel e o caralho, velho, foi um estresse. Todo o estresse que não teve nas estradas, em Luxemburgo, foi o estresse que rolou em Amsterdã. Caralho, lá é dificílimo tudo dirigir, velho. Tem que ficar ligado no... Eu já dirigi Amsterdã, mas realmente é complicado. É, no final de ano, imagina aquilo multiplicado por 10, velho, porque é muita gente. E só loucão na rua. Só louco. Embaçado. Ninguém, eu não digo, mas a maior parte das pessoas não está em condições de operar maquinário pesado, né? Por aí. Eu diria que nem maquinário leve. Vocês já passaram um perrengue, tipo o Azaghal principalmente, porque aprendeu a falar inglês direito faz pouco tempo? Já foi viajar várias vezes sem saber falar inglês, né? Já, já. Um inglês rudimentar, digamos assim. Ainda é, não é um inglês que se diga, nossa, como ele fala inglês. Mas é, hoje em dia é menos queria pior. Falar inglês, não é nossa, queria falar inglês sem sotaque, como o Azaghal fala. Mas sim, mas... Vocês não têm perrengue de não conseguir falar inglês e... Não, na Alemanha, ninguém fala inglês. Ah, não, fala. Fala. Todo mundo fala. Em Munique, né, nas capitais, mas você vai pra cidades menores, ninguém fala, cara. Ah, não, é. Você vai comprar um chip de celular na Birosca, o cara não fala nada, mano. O cara não, nem olha na tua nem, cara. Não fala nem alemão. Qual é a cidade do Mozart, que agora eu não lembro, hein? Qual é a cidade do Mozart? Mozart? É Salzburg. Salzburg, exatamente, em Salzburg. Estávamos eu e a Ruiva, aí ela parou assim na frente de uma loja e falou assim, ah, eu quero comprar Mozart Balls. Eu falei, tá bom. É, tem chocolatinho Mozart famoso lá, exatamente. É, Mozart muito Balls. Bom. Mozart Balls. Em cada esquina tem um recorte lá de um seria, né, o Mozart segurando um pedacinho de chocolate. Imagina essa cena. Tem tudo que é lugar isso, cara. Aí ela falou assim, eu quero comprar. Eu falei, entra e compra. Mas eu não sei falar alemão. Eu falei, então, fala inglês. O Fred, ele é uma... O senhor K é uma gentileza mesmo, né? Pra que ajudar? Eu sou um doce. Não, olha, você entra e fala. Alô? Filha da puta. Ich spreche nicht Deutsch. Sprechen Sie English? E a mulher vai falar sim. Né? Quer dizer, ela fala assim, fala yes, I speak English. Ok. E aí daí você continua, mas pelo menos ela vai, né? Vocês começam uma interação boa. Eu vou ficar aqui de fora olhando, tá? Se a mulher começar a bater em você, eu entro. Enfim, vai lá. Cara, aí ela entrou, falou, aí a mulher respondeu um negócio qualquer, aí ela saiu da loja rindo e falou... Ela não fala inglês. Né? Então agora vai ficar mais legal. Agora eu quero ver você comprar. Vai lá, dá teu jeito. Cara, conseguiu. A mulher falando alemão, ela falando português, ela conseguiu comprar lá o chocolatinho. Então, depois dessa, eu acredito que as pessoas conseguem se comunicar. Eu vou falar um negócio. Você, cara, é um abençoado. Você não perca essa mulher. Tem essa paciência de te aturar. Porque, caralho, se eu faço isso com a portuguesa, vai lá, se vira. Agora vai ser mais divertido. A primeira frase é, não quero mais merda nenhuma de chocolate e enfia essa porra no cu. É a primeira frase. Vamos voltar para o Brasil agora. É. Segunda. Acabou a viagem. Enfia essa porra. Teve uma boa em Colônia, a gente em Colônia, no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, tudo fechado, só uma cafeteria italiana aberta, de frente ali pra catedral. Aí beleza. Aí veio um cara, o garçom, veio tirar o pedido, tal, não sei o quê. E começou a falar meio italiano, meio inglês com o Crespo, que tava comigo, né? O cara, ele chegou e pediu lá, sei lá, um chocolate quente, e o cara começou a falar em italiano, tal, compana, sem pana. Aí ele, ok. Compana? Ok. Ou sem pana? Sim. Okay. Yes. Uhum. Duo. Ok. Caralho, ele não tava entendendo porra nenhuma que o cara falava e mandava ok, yes. Traz logo esse chocolate. Aí, mano, eu falei, tu sabe que tu pediu dois, né, cara? Aí ele, será? Aí, será? Eu acho que sim. Aí vem o primeiro com chantilly, o segundo sem chantilly. O cara entregou pra ele, mas realmente eu pedi dois. Eu falei, então, o cara tava perguntando, com pano ou sem pana? É com creme ou sem creme? O cara achou que era com pão ou sem pão, se bobear. Ele não tava entendendo porra nenhuma, ele tava cagando. Falou, traz logo essa merda, tá frio pra cacete. E aí o cara trouxe um chocolate quente com chantilly, outro sem chantilly. Mas deixa eu perguntar, depois que vocês desceram do castelo lá, do Neuschwanstein, encontraram seus amigos congelados na estrada, tipo Jack Nicholson no... Ou eles estavam o quê? Tomando um cafezinho na Birosca? Não, eles estavam dentro de um restaurante único que ainda estava aberto, que era de um hotel. Caraca, você gosta de negócio, fecha tudo, você fica realmente no perrengue, né, cara? Como a gente foi o último passeio do palácio e ainda desceu a pé, quando a gente chegou não tinha mais nada aberto e ninguém no estacionamento. Caraca. E quando a gente chegou só tinha o nosso carro e tinha um palmo de neve em cima do carro, velho. Nossa. Nada é fácil, né, cara? Caralho, não tem almoço grátis mesmo. A gente ficou uns 10 minutos tirando a neve do vidro, de cima do capô. Mas aí tu voltou dirigindo na neve, nevando também, não? Sim, devagarzinho, morrendo de medo. Mas na volta vocês foram pra Filsen ainda ou o quê? Não, nem deu, né? Caralho, que merda. A gente voltou direto pra Munique. Ah, quantas horas deu dirigindo devagarinho? Ah, nem sei, talvez umas 3. Nossa, muito mais do que normal. Yeah. perrengues de cozinha, né? Esse negócio fechar cedo e tal. Eu não tenho esse. Vemos e convenhamos. Vocês conhecem a Europa como eu conheço Botafogo, né? Na palma da mão. Desculpa, eu não tenho isso. Eu vou chegar lá ainda, gente. Calma. Tô tentando. Em Mont-Saint-Michel, nós chegamos muito tarde, né? Então eu queria. Pô, cheguei no hotel, larguei as coisas no hotel. Depois de arrastar as malas, andares e andares de pedras seculares. O Mont-Saint-Michel, ele é foda. Mas ele é sempre um perrengue. Sempre. Quer dizer, eu não posso dizer que é sempre, porque eu só fui uma vez, desculpa, você já foi quatro, né? Desculpa. Eu vou chegar lá, calma. Que acho que já foi mesmo. Não foi tá quatro vezes. Então foi três. Pô, mas então, aí eu cheguei lá, daqui para. Então, pô, para tudo, acabou a foto, são 10:30 da noite, vai. São 10:30 da noite, tá se pondo o sol, né? Maravilha, vamos jantar. Aí entramos no restaurante, a cozinha estava fechando, a moça foi simpática, deixou que nós entrássemos no restaurante. Já prevendo que não ia ter comida, o que, que eu fiz? Eu e Ruiva, duas pessoas, pedi três pratos. Gênio. Cara, a cabeça da francesa travou. Ficou olhando e falou, mas vocês são dois? É, mas eu quero três pratos. Mas vocês são dois, mas são três pratos. Vem mais alguém? Não. Porra. Mas então, são dois pratos. Puta que pariu. Traz três pratos, que a outra pessoa está chegando. Fica tranquilo. Porra. Ah, cara, eu não sei. Europa é muito legal, muito bacana. Pretendo voltar algum dia. Mas o que você pediu? O que, que se come na França? A única coisa que se come na França. Que sujeito. Que a única coisa... A França não é o Manolo, não, cara. Não é? A única coisa que se come na França. A única coisa que essa única coisa aí, tricote? O quê? Exatamente. Entre você pedi. Puta merda. Monte São Michel é inclusive famoso pelo omelete lá. Sim, omeletão gigante. Omelete que vomita omelete. É muito famoso. Não é tão bom quanto parece. Não, né? É uma merda, na verdade. Eu achei bem ruim. Mas é famosinho lá. Eu não gosto de omelete. Eu gostei muito dos biscoitinhos de Mont Saint-Michel. Aquilo é uma sacanagem de bom. O biscoito é bom mesmo. Tá, aqui é uma sacanagem de bom. Minha diabetes começou ali. Mentira, né? Deus do céu, caraca. Flight 39006, your boarding has changed to the gate number 14. Thank you. Teve uma parada também, quando a gente estava em Munique, no dia que a gente voltou do Neuschwanstein, aí falei assim, a gente precisa ir num restaurante mesmo. Não dá pra comer num boteco aí, num carrinho, aquele wurst, numa cervejaria. Vamos num restaurante. Tem que recarregar a energia. A amiga da Bárbara chegou e falou, ó, tem um restaurante italiano em Munique que é o melhor que eu já fui na minha vida. Cara, mas isso é um vacilo inacreditável, né, bicho? Um restaurante italiano em Munique. Não é, cara. Na Alemanha, nada é vacilo. Na Alemanha, você só come joelho de porco. Três dias, você não aguenta mais, cara. Não, é. Três dias em Berlim, dois dias em Colônia, um dia em Heidelberg, mais três dias em Munique. Quanto deu isso aí? Três, seis, sete, oito, nove. Eu tô calculando dias. Aqui. Nove eu dias calculando comendo aqui. Comida alemã, cara, tu não aguenta mais. Não nove aguenta. Dias, é muita coisa. Você fica variando entre schnitzel e joelho de porco. Não, e wurst. É, currywurst, por favor, né? Currywurst. Mas você falou aí nove dias, perguntou quanto deu, eu tô calculando aqui uns 45 mil reais, pelo menos. Barato. Ai, que milagre. Depende do padrão que tu viaja. Se viaja no padrão do Sr. K, realmente deve ser nessa margem aí, que o Fred, ele chega no lugar, ele já gasta metade do orçamento comprando relógio e navalha. Que absurdo. Eu comprei meus relógios no Brasil, que absurdo. Tá bom, continue com isso. A gente foi no tal restaurante. Eram uns, sei lá, uns 2 quilômetros do hotel. Ah, vamos andando, demorou, vamos lá. Andamos 2 quilômetros, passamos no meio do BNH de Munique. Nossa, mãe. Passamos por uma... A parada que a gente descobriu, assim, tipo, na Europa evite estações de trem. Pô, mas o hotel em Munique era perto da estação de trem. E eu gostei de ficar lá. Qual estação? Hauptbahnhof. Acho que era essa. É na rua Starkus, se eu não me engano. Porra, cara, aí não lembro. É, não fui não tantas engano, vezes assim em Munique. Desculpa, você foi 5. Pessoal, né? Foi mal. Não, fui 3 também. Não vale nada. Não, é na rua Starkov, sim, porque foi na rua que eu fiquei também, eu fiquei pertinho da Hauptbahnhof. Então, mas só que se você tá de um lado da estação, é tudo ok. Do outro lado, já começa a ficar sinistro a parada. É mesmo? Fomos andando 2 km, quando chegou lá, os caras fecharam no dia 24 de dezembro e só iam abrir no dia 6, e era dia 5 o dia, tá ligado? Puta que pariu, também. Caralho, cara, fechada. Tava carregado. Tu cara, tava carregado, velho. Carregado. Tava impossível. Não consegui ir na porra do chocolate que vocês me indicaram também. Caralho. Olha só, o nome da rua não é Starkos, não. Starkos é o bairro. O nome da rua é Bayerstrasse. Desculpe, falei merda. Bayerstrasse. Saudade de Munique, puta que pariu. Merda. Que caralho. Merda, por que merda, cara? Você tá desgostoso? Eu tô com saudade de Munique, Cara, eu moro no Rio de Janeiro. Está fazendo calor, assim, 39 graus com sensação térmica de 50. Óbvio que eu tenho saudade de Munique. Um lugar onde eu me alimentava de cerveja e linguiça com curry. Os 5 dias de chuvas torrenciais que você não pôde alugar o Porsche. É, sangrar as autobans com o seu Porsche. Tá vendo só? Merda. Eu vou botar aqui no Google. Eu vou botar aqui no, naquele bonequinho do Google. O Fred tem saudade de Munique e ele ficou 5 dias debaixo de chuva. Você vê como eu gostei do lugar, hein? O que você fez em Munique, seu cara? Só por... Conheci todas as cervejarias, fui nos museus, todos que podia. Basicamente, o que eu podia fazer ali em Munique e aonde os trens me levavam, ia. Mas carro não foi lugar nenhum. Esse museu é maneiro que tem em Munique, o Deutsche Museum. Deutsche Museum, maneiro. Só que eu também peguei uma fila de 1 hora com neve na minha cara. Caralho. Cara, eu não peguei... E ali tem um rio, né? É mais frio ainda. É. E batendo vento, foda, 1 hora de fila. Que merda. Pra melhorar a situação em Munique, a Bárbara no quarto e tal, não sei o que, ela tava... Olha essa intimidade revelada aí. Oversharing. No Brasil, você tá acostumado a ouvir alarme de carro e o caralho direto, né? Então o bagulho vira meio que som ambiente. Ah, você não tá ouvindo? Tá mandando evacuar o hotel. O quê? É, evacuar o hotel, não sei o quê. E tocando uma sirene. Tá pegando fogo no hotel? Aí ela abriu a janela pra ver se era do lado de fora. Não, chegamos perto da porta, era na porta. E a gente tava em frente à saída de emergência. Caralho. Aí, caraca, botamos tênis, saímos, não deu tempo de nem de botar meia. Pegamos só passaporte e chave do carro. Aí saímos correndo, eu passei no quarto do casal amigo nosso, que tava com a gente. Aí bati na porta e falei assim, tá tocando o alarme, tá falando pra evacuar o hotel. E aí várias portas começaram a abrir, nego desesperado. Aí descemos correndo pelas escadas. Saímos do hotel, tinham 5 caminhões de bombeiro. Caralho! Eu, puta que pariu, velho, fudeu. Dentro do, no saguão do hotel, tava tudo normal. Aí eu, caralho. Aí um deles entrou aonde fica o carro. Entrou na parte que vai pro estacionamento e da onde a gente tinha saído, na saída de emergência. Um deles o quê? Falei, caminhão de bombeiro? Dos bombeiros. Aí eu falei, velho, o que que tá acontecendo? Aí entrei, cheguei pra recepcionista, perguntei, o que que tá acontecendo? Ela chegou como se, tipo, realmente nada tivesse acontecido. Ah, você tá viajando, não tem bombeiro nenhum aí, tá ligado? Tipo, ela cagou pra gente. Eu falei, aí um monte de hóspede começou, o que que tá acontecendo? Aí todo mundo, ela olhava assim com cara de, o que vocês estão falando? Não tá acontecendo nada. Tipo, descaso total, tacou? Também filmei isso tudo. Aí um bombeiro entrou dentro de uma salinha, começou a fazer umas anotações, aí entraram mais 4 bombeiros no hotel, uma olhada, tal, não sei o quê, de repente foi todo mundo embora. E ninguém explicou nada? Porra nenhuma. Ninguém explicou nada. Ninguém falou se era um treinamento. Foda-se. Na tua cara aí. Cara, a Europa é foda, cara. A Europa, se morrer, morreu mesmo. Realmente foi ótimo. Foi umas boas férias. Deu pra... Deu pra dar relaxada, né? Deu pra dar descansada, voltar mais tranquilo pro Brasil, né? Pra encarar mais esse ano ainda pela frente. Esse tipo de viagem, geralmente, é muita correria, né? Você quer conhecer o máximo de lugares possível, então tu acorda muito cedo, vai dormir muito tarde, e é o dia inteiro andando. Eu fiz as contas aqui no meu aplicativo, deu 220 quilômetros a pé. Caralho! Deu mais de 10 quilômetros por dia. E nossa. 3 mil quilômetros de carro. Realmente é puxado. É cansativo. Mas, geralmente, você descansa mentalmente, né? Totalmente dos seus problemas aqui, o caralho, do trabalho. Mas dessa vez, nem isso deu, velho. Porque foi todo perrengue que a gente ficou tenso. Tem que tirar a férias das férias, né, maluco? Olha aí. É. Caraca, olha só, vamos resumir? Não vá à Europa em janeiro. Flight 39 is at 06. Your boarding has changed to the gate number 14. Thank you. Quando eu fui em 2011, todo mundo fala que fica 3 horas, 4 horas na fila da Torre Eiffel. Eu fiquei 40 minutos. Foi rápido. E eu achei que era por causa do inverno. Vários lugares que eu fui estavam mais tranquilos. Tipo, todo mundo fala que não consegue tirar foto na Mona Lisa porque tem um monte de chinês na frente. Eu fui e não tinha ninguém, cara. Eu achei que era mais jogo de ir no inverno. Mas esse ano, tava tudo muito lotado. Todas as cidades, assim, as cidades que eu já tinha ido, lotadas, assim. Tipo, 5 vezes mais pessoas do que o normal. Pois é, eu vi uma reportagem dizendo que Londres foi o destino mais procurado dos brasileiros. Foi em primeiro lugar, né? Por causa do valor da Libra, que caiu muito. É, então... Nossa, no Neuschwanstein tava... A segunda língua era o alemão. O primeiro era brasileiro, português. É mesmo? Tinha muito brasileiro? É. É porque, assim, entre aspas, caiu, né? Caiu de 4, o dólar caiu de 4 pra 3, sei lá, 3,30. Não, tava 4,50 um tempo atrás e agora tá 3,50. Tá o euro. É porque a percepção de queda é diretamente relacionada à distância da última meta, entendeu? Assim, o dólar era... Vamos falar em dólar, mas todas as moedas, elas acabam sendo um pouco proporcionais na cotação, né? O dólar era 2,50, né? É. O dólar 2,50, em comparação à época que o dólar era 1 real naquela ilusão de dólar congelado, uhum, o 2,50 era uma merda. Porque você comprava tudo um por um. Um real, um dólar. Sim. Então era uma festa, todo mundo viajava, caralho. Aí o dólar, o governo liberou, ele descatapultou, depois ele meio que equilibrou em 2,50. As pessoas se acostumaram com o dólar de 2,50. Sim. Então o dólar de 2,50 era um paraíso. Sim. Aí o dólar teve aí crise, cacete, problemas políticos do Brasil. O dólar foi ejetado. Ejetado que nem um piloto de caça F-16. E foi ejetado pra 4 reais. Uhum. Aí fudeu. Que nem um motorista de Audi. Chegou a 4,20 e até hoje Marco Gomes tá devendo um desfile nu. Isso. E Jesus, Maria e José. Aí chegou a 4,20 e tu, nossa, não dá pra viajar nunca mais, o caralho. Fudeu, um real, 4. Olha aí, é uma loucura pra pensar, né? É. Mas agora que o dólar tá 3 e pouco... Tá barato. Aí, ó, tá barato. Tá barato, vamos aproveitar, porque não tá mais 4,20. Se ligou? Mas não é o bom de 2,50, ele tá nem próximo e nem não dá nem visão de chegar em 2,50. Mas o 3, agora tá 3,19 hoje, no dia que a gente tá gravando, antes da posse do Trump. Quando tiver a posse do Trump, ele vai dar um eject, mano. Eu acho que o dólar a 3,25 é um número viável, honesto, é um número que eu gosto de 3,25. Eu gosto de dólar 1 por 1, porra. Não, eu gosto de dólar 3,25, que porra é essa? Eu gosto de dólar 3,25. Porra é essa, exatamente. Tá ganhando teu tiro assim no 6? 3,25 é um número bom. É um número bom para a indústria. A minha indústria, pelo menos. É um número bom para a indústria. Ah, você tem interesses escusos aí. Exato. Pai. O resto do país se fode inteiro, mas pra gente tá ótimo. Quando o dólar bate 4,5, o vagabundo pega o telefone, liga pro BMW e fala: oi, lembra de mim? Comprei um carro aí segunda. Pois é, vou ter que trocar. Mas é isso que eu tô falando. Então a Libra chegou a valer 6 reais. Chegou perto, não chegou a 6? Não, chegou a 6 que eu paguei. Eu tomei essa toba. Essa toba britânica. Ai, meu Deus. Foi a viagem com o dinheiro mais contado que eu já fiz na minha vida. Eu comprei a viagem garantida, sei que lá. A Libra disparou, maluco. O caralho. Eu lembro que eu comprei o que deu pra comprar de dinheiro pra viagem. E era assim, eu fiquei, sei lá, 10 dias. Eu separei 10 bolos de dinheiro. E eu deixava, no primeiro dia, por exemplo, deixei 9 bolos no cofre do hotel. Ok. E saí com um bolo de dinheiro. Só pode gastar um bolo assim, bolo. 3 notas, sabe? Não era um bolo de dinheiro da máfia. Não era isso. Era um massinho, um dobradinho de dinheiro, vamos chamar assim. Bolo realmente parece que você tá, né, carregado, né? Não era. Era uma graninha contadinha. E eu falei, ó, essa é a grana. Botei na mesa assim, 3 feijões. Essa é a grana de hoje. Se sobrar, amanhã tem uma extravagância. Em vez de rachar 2 pratos de comida, pode pedir 3. Que deu prédio. Se sobrar, amanhã tem uma extravagância. A gente janta. Se não, sobrar. Era bem isso, cara. Eram 4 pessoas. E aí, assim, o fish and chips é barato. É 10 libras. Não, não é barato. 10 libras são 6 pila, maluco. 60 reais. Um prato, uma pessoa. Uh-huh. É caro. Inglaterra é muito caro, né? Então era isso, cara. A gente olhava aquele dinheirinho, no final do dia, o dinheirinho murchando, saia somando moeda. O que a gente vai fazer hoje com essas moedas? Vamos voltar pro hotel. Vamos no London Eye. Vamos olhar o London Eye de longe. Vamos ver ele girar. Nossa, ele gira devagar, né? Chato. Ela não caralho. Para nunca, né? Não para, não para. Ela vai bem devagarinho, fica lá olhando ela girar. E, mas é, foi foda. E aí hoje, a Libra, quando é que tá a Libra hoje? Cara, eu acho que quando eu viajei eu paguei 5 e uns quebrados. A Libra esterlina hoje tá 3,88. Nossa! Tá barato pra caralho. Tô comprando minha passagem. Vamos todos para Londres agora. É, cara, mas nunca, a cotação nunca teve tão parelho, olha. A Libra sempre foi uma moeda mais valorizada, é porque ela caiu muito por causa do Brexit. Não sei. Mas a Libra tá 3,88 aqui. O euro tá 3,37. Nossa. Tá muito e próximo. E o dólar tá 3,19 hoje. Tá muito próximo. No dia da gravação. Próximo. Sim, hoje é dia da gravação. Exatamente. Antes da posse do Trump. A gente tá gravando antes da posse. Exato. Quando o Trump assumiu o governo, ele vai fazer uma porrada de medida interna lá, de juros, o caralho, vai dar uma sacudida fodida nas cotações aí, principalmente no Brasil. Você que vai cair ou vai... Vai subir pra caralho o dólar. Vai subir, claro. Não tem por que cair. Vai subir. É subir significa que o dólar vai ser valorizado, não desvalorizado. Sim, porque ele vai aumentar a taxa de juros e os investidores vão botar o dinheiro dele nos Estados Unidos. Quando ele foi eleito, no dia seguinte subiu. Mas, na verdade, o dólar, a cotação dele no mundo, caiu, né? No Brasil subiu por conta de operações financeiras que o Brasil faz baseado no dólar e aqui sempre vai dar merda. Basicamente, no Brasil, a gente sempre vai perder. Não interessa o que aconteça. Exato. É isso aí. Não interessa o que aconteça. O resto do mundo, porra, ficou bom pra caralho. Pro Brasil vai ficar uma merda. Porque o Brasil... ficou uma merda. Pro Brasil vai ficar insuportável, merda. É isso aí, cara. O Brasil é mercado de risco pra investidor. É mercado de risco de dar certo, porque o dar errado é certo, entendeu? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.